sentimentos, África, os espaços que vou aflando, respondendo as perguntas. Hoje a família se preparasse para o modo de guerra. Campos refugiados, famosos que pôr de volta para a cisterna. África, francos, é que se passa de pó. Será que se quer o dos e nosso povo a pó? Amiga, hoje a família se preparasse para o modo de guerra. Campos e refugiados, famosos que pôr de volta para a cisterna. África, francos, é que se passa de pó. Será que se quer o dos e nosso povo a pó? Quem nos deixa de acredita, um dia mais tarde o espaço torna tiga. Tudo nós de volta para nos terra. Sem guerras, expressão, sem persona, nada. Luta continua, te leva nos vida normal. Sem interesse material, luta continua, te cultiva nos terra. Meninos de volta, te brinca na areia. Ser sem a mina, ser sido um bala perdido. Africanos de volta a ser um povo unido. Um povo unido. A mita hoje a família se preparasse para o modo de guerra. Campos refugiados, com mais que pôr de volta para se terra. África, francos, ex. Passa de pó, será que se quer o dos e nosso povo a pó? Amiga, hoje a família se preparar com mão de guerra. Campos e refugiados, nós que pôr de volta para se espera. África, francos, é que se passa de pó. Será que se quer o dos e nosso povo a pó? Ambição de homem branco foi nosso coração. Assim tive que partir para a imigração. O único culto que deixa para trás foi guerra e destruição. Também para trás um tive que deixa tudo nesse irmão. Em rumo para a Europa, nunca trouxe nada, não sei. Tristeza e um trauma de guerra, a mano vida foda. A mão de morte que denuncia-se a hora. Governador desse país, esse que acaba com guerra. Mesmo que queira para, compra arma para destruição dessas terras. Vítimas de guerra, um campo de concentração. Carne para canhão, esse morto mandado para vala, sem direito a caixão. Se aquele é um pesadelo, um que recorda. Se aquele é um filme, está na hora de não corta. A mão dessa realidade, já que te dá para suporta. Já que te dá para suporta, nigga. A mita hoje a família se preparasse para o modo de guerra. Campos refugiados, famosos que pôr de volta para a cisterna. África, francos, é que se passa de pó. Será que se quer o dos e nosso povo a pó? A mita hoje a família se preparasse para o modo de guerra. Campos de refugiados, famosos que pôr de volta para a cisterna. África, francos, é que se passa de pó. Será que se quer o dos e nosso povo a pó? Sem palavras, mano, pitch. Valeu pelo convite, agradeceu de coração. Angola e Moçambique, África, Cabo Verde, Guiné, Serra Leão, Paraná 2010, fechando o disponibilão. Favela de Maramba, Pusqueto de Portugal. Campo de refugiados, vomita para fal. Sou soldado treinado pra decapitar verme, pra mandar dinamite na esquadra da GNR. Cansei de sofrer, de ver a polícia bater. Agora mato de PD, troco tiro com a PSP. O brasileiro que você discriminava, hoje degola o português da polícia judiciária. O campo tá minado, então é bala nas trincheiras. Projeto de fuzil arranca pedaço da cabeça. Pra fazer revolução tem que ser metendo bala de submetralhador ou de pistola automática. Granada israelita pra explodir as bases. Atentado terrorista, segura os Bin Laden. No sul do meu país não é muito diferente. Tem AK-47 banhada até nos pentes. Na mão dos favelados que tem sangue de escravo e mete capu na cara pra ter comida no prato. Lei da sobrevivência nos barracos de madeira. Ordem e progresso é só na porra da bandeira. Brasil 500 anos de capos fazer fragadas. De corpo na calçada, pescoço cortado na faca. Em Portugal morre mais um no bairro alto. E se depender de mim, vai ser célebro no asfalto. É do ódio das famílias separados por guerra. Campo de refugiados que não volta mais pra terra. Brasil, país da fome, é pente na Jericó. Corpo crivado de bala, é só caixão que vira pó. É do ódio das famílias separados por guerra. Campo de refugiados que não volta mais pra terra. Brasil, país da fome, é pente na Jericó. Corpo crivado de bala, é só caixão que vira pó. Brasil, Europa, várias tretas que rola. Licença da palavra de um arama pra Angola. Indignado com esse mundo podre, escuto o recado. BT.40, as máquinas que faz escravo. Aos miolos, patifanas, tudo que agressiva. Que me liga, tira, tira, explode as cabeças da vítima. Os carros derrapando, os barulho da sirene. A Rotan que não respeita a favela, cê está ciente. Revolta, só ódio, a raiva sobe a cabeça. Miséria convive com nós a fome e a pobreza. Do homem que pensa que é o deus do mundo. Evolução em armas, bombas, gera de fogo. Refugiado sem terra, chegou a nova era. Louco por milhões, F4L é nós, favela. Sangue jorre, meias periféricas. periferia. Meus pêsames pra ti, foi mais de 100 mil vidas. Angola, Brasil, Portugal, África mil. Niggas, black, negros, crioulos também tem fuzil. Procura paz no coração, irmão. Ajoelhei, caí, fazendo uma oração. Pedi pra Deus pra que a paz reinasse. Depois de nós é nós de novo. Viva Zumbi dos Palmares. Aumenta o ódio das famílias separadas por guerra. Campo de refugiados que não volta mais pra terra. Brasil, país da fome, é pente na Jericó. Corpo crivado de bala, é só cajão que vira pó. Aumenta o ódio das famílias separadas por guerra. Campo de refugiados que não volta mais pra terra. Brasil, país da fome, é pente na Jericó. Corpo crivado de bala, é só cajão que vira pó.